marido estava dentro do quarto com a sua esposa, lendo a Bíblia, deitado na cama. Aí ele disse para a mulher: "Puxa, amorzinho, como essa lâmpada é fraca. Eu tenho que esforçar tanto a vista para ler que até me dá dor de cabeça." Aí a esposa disse: "Pode deixar, querido. Amanhã mesmo eu vou comprar uma lâmpada mais forte." Muito bem. Pegou no sono. No dia seguinte ele foi trabalhar. Trabalhou o dia inteiro. No final do dia ele foi para casa. Tomou seu banho, jantou e depois foi se deitar. Novamente ele foi ler a Bíblia. Mas aí ele disse para a mulher: "Puxa, amorzinho, você esqueceu de comprar uma lâmpada mais forte?" Aí a esposa disse: "Não, querido, eu comprei, coloquei uma lâmpada bem forte." Ele disse: "Mas que estranho, a luz continua fraca. Tem certeza que você comprou uma lâmpada mais forte?" "Lógico que sim, só que durante o dia não deu para eu testar direito. Agora à noite é que eu estou vendo aqui com você que de fato ela está fraquinha." Aí o marido se levantou, pegou a escada e tirou aquele globo protetor da lâmpada. E realmente a luz era muito forte. O problema era o globo protetor, que com o tempo acabou absorvendo muita sujeira, muita poeira. Então aquela sujeira, aquela camada, impedia que a luz passasse. Então o homem compreendeu que a luz era boa. O problema era o globo. O globo é que precisava de uma restauração. Então ele pegou aquele globo, foi até o banheiro e lavou bem. Lavou com sabonete, esfregou com a esponja, limpou bastante e depois secou. Aí pegou aquele globo e colocou novamente na lâmpada. E a luz agora era perfeita. Assim acontece também com a nossa vida diária e com a nossa vida cristã. Jesus disse: "A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão." Olha só, a maneira como você enxerga as coisas, as situações e as pessoas refletem no seu interior. Se você tem um olhar maligno, que vê defeito em todo mundo, os teus olhos são tenebrosos e há grande escuridão dentro de você. Mas se você tem olhos bons, que sempre vê as qualidades das pessoas, se os teus olhos forem bons, de maneira que quando você olha para uma situação complicada, difícil, que parece uma tragédia, e consegue ver ali coisas boas, os teus olhos acabam refletindo coisas boas para dentro de você. Todo o teu corpo será luminoso. Agora, se tudo que você olha não presta, se toda situação que aparece na tua frente é uma tragédia, uma desgraça, e se você só enxerga o lado ruim das coisas e das pessoas, tudo isso vai refletir em escuridão dentro do teu próprio corpo. E quanto mais escuridão estiver dentro de você, menos você verá as coisas lá fora. Você precisa limpar os teus olhos. Existe aqui na palavra de Deus um colírio poderoso que vai fazer você ver as coisas claramente. Esse colírio é o sangue de Jesus Cristo. Ele purifica os teus olhos. E ainda que você tenha tido o olhar mais maligno que já existiu, o sangue de Jesus te purificará completamente. E aí você vai ver as coisas boas da vida. Você vai enxergar a qualidade das pessoas. E todo o teu corpo, consequentemente, será luminoso. Deixa eu ler aqui para você o que Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, parte B, Deus dizendo: aconselho-te que de mim compres colírio para que unjas os teus olhos, para que vejas. Se você começar a enxergar a vida, as pessoas, as situações e o mundo através deste colírio poderoso que te purifica de toda a maldade nos olhos, que é o sangue de Jesus, então você vai ver as coisas com clareza e todo o teu corpo será resplandecente e luminoso, e nunca mais você vai ver as pessoas com maldade. Nunca mais você vai ver defeito nos outros. Pelo contrário, você só vai ver as qualidades. É assim que Jesus nos olha. Mesmo que nós saibamos que não somos boas coisas, Jesus Cristo nos olha através do seu sangue precioso. Ainda que nós saibamos que não somos boas coisas, Deus nos olha através do colírio que é o sangue de Jesus Cristo. E Deus não enxerga a nossa maldade, a nossa iniquidade, os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter, porque Ele nos vê somente pelo lado bom. Ele enxerga somente as nossas qualidades e as nossas virtudes. Por isso agora, meu querido e minha querida, purifica os teus olhos com o sangue de Jesus. E além de enxergar melhor a vida, o mundo, as pessoas, você ainda será salvo, salva, lavada e remida no sangue de Jesus.